Em 118.95, ajuste no 095, bom voo. Positivo, de Alfa, no portal 295, boa 906, obrigado. Gol no 896, pronto, copo. Gol no 896, pronto, copo. Pronto para a cota, gol no 896. Gol no 896, autorizado João Pessoa, nível 370. Decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5127 no transponder. Autorizado nível 370 para João Pessoa, decola da pista 110, primeira curva esquerda, saída Puca, Caju, intercepta Peruísque. 8, depois conforme a rota do plano de voo, 208, o controle 5127, o transponder, jogou 1896. Gol 1896, correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento. Chama quando pronto, 1896. Salve, boa noite, 1994. Gol 1994, boa noite, informação Bravo, Maceió 350, pronto, cópia. Autorizado Maceió, nível 350, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta o Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5125 no transponder. 350, Maceió, 58, Puca, Caju, 208, controle 5125 no transponder. Gol no 994, correto, portão 3, chama pronto para o inspeccionamento. Bono 7 no 402 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, Bono 7 no 4. Meia decola 53, controle 120, 208. 208, obrigado pelo serviço. Dois gol. No 606? No 606, contato na decolagem, submantenham 390, saída Puca. 390 na Puca, agora no 606. Tô de boa, 906. Siga o 906. Eles ali nas guardas direto de par, por gentileza. Aguarde com relação. Obrigado, 906. Boa noite, 96, número 2, setor aeronave da companhia, já finalizando no Drive 04. Quem ainda me escuta aguardando? Na sua escuta, quando vai dar bem. Para o táxi, voo 17 no quadro, estamos com 126 a bordo, 1h50, alterna Recife. Voo 1714, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 1, 18.95, ajuste no 0, no 5, bom voo. Índia Alfa, quando pronto, 1895. Vamos lá no 5 para justo, obrigado. Boa noite, voo 1714, vamos lá. Voo 1896, coordenando com a equipe de sol, após a aeronave da companhia livrar o setor a retaguarda, autorizado para o pushback acionamento, reporta táxi. Após a aeronave da companhia, autorizado para o pushback acionamento, reporta táxi, boa noite, 1896. Salvador, muito boa noite, eu vou no 7 no 4, tá? Do ponto de espera da 1-0, tá pronto? Rondo 7 no 4, autorizado a alinhar e decolar no 0, vento 0, 90 graus, 092. Ali decolando no 0, vou no 7 no 4. Estabilizando, tá? 3170. 3170, complete a aproximação, torre 1895. Ok, 1895, tá? 1170. Ponto 95. 1895. Ajuste 1-0-1-5, repórter baixar travado, aguardando o estabelecimento. Ok, repórter baixar travado, aguardando o estabelecimento. 1-7-1-4, decola 0300, chama controle 1-2-0-2-8. Obrigado. 3-1-7-0, teve repouso, estão no 0, vento 0-9-0 graus, 0-9-9, apenas confirmando baixar travado. Baixar e travado, 3-1-7-0. Vigilância, gol no 7-1-4, gol 2-3-0, sai da PUCA. 7-1-4. 1-8-9-6, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre em 1-18.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. 1-0, ponto de espera da 1-0. bom trabalho, boa noite, tá bem. Boa noite, 96 linha e mantém, capitão. Pode estar na área e mantém. Zero solo ao 03, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 03. Ok, Alfa Juliette 03, tá, 370. É, só corrige o portão Alfa Juliette, portão 612, é o 3177. Ok, 612, tá, 3177. Voo no 896, vento 1, 00 grau, 089, autorizado a decolagem, estando 0. Autorizado a decolagem, estando 0. Declarado 05, controle da 0208. 208, gol 896, muito obrigado, boa noite. 85714. Controle de Salvador, boa noite. Gol 1896, decolado Pucaracaju, passa 3500. 1896, contato com a decolagem, suba o 370, seria a Puca. 370, gol 18, na frente a Puca. Posição 3. 1994, autorizado, pushback, será com ataque. 1-2-5, alterna 1-2-6-8-5. 1-2-5-4-5, 1-2-6-8-5, boa noite, 9-6. Obrigado, boa noite. Boa noite. 1-4. Estou confirmando que o Beta correto, 67 volta, confirmando. A linha de colapso, estou no 0.090 graus, 08 nós. Plano 994, decolado 215, controle indo 0.8. 08, boa noite, gol 1994. Controle Salvador, gol 1994. Gol 1994, gol 350, Fede Puca, vigilância. 350, Puca. 994, direto Aracaju. Ficou bem? Direto Aracaju, voo 994. Aracaju, voo 994.